Todos dizem amém, Jesus. Amém. Saúde, amada igreja. Saúde, amada igreja. E os ouvintes. E oyentes. Com a paz do Senhor Jesus. Com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, queridos irmãos ouvintes, todo o Brasil da Terra, todo o Brasil da Terra, essa é uma transmissão ao vivo, esta é uma transmissão em vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, direto de São Paulo, Brasil, do Templo da Glória Divina, Templo da Glória Divina, das Igrejas Primitivas, Doutrina Divina, Igrejas Primitivas, Doutrina Divina, estamos aqui agora, estamos agora, ao vivo no programa Voz da Cura Divina, vivo no programa La Voz de la Cura Divina, para ouvir a mensagem poderosa de Jesus, a mensagem poderosa de Jesus, que tem aos nossos corações, para nossos corações. Confesso, irmão, que o meu coração está cheio de alegria. O coração está cheio de alegria. De ver a fé desse povo de Deus. De ver a fé del pueblo de Deus. Cultuando conosco. Cultuando conosco. E a igreja cada vez mais crescendo. A igreja crescendo mais. Logo, logo vai ter inauguração nossa igreja. Logo, inauguração da nossa igreja. É também lá do Capão Redondo. Em Capão Redondo. E é uma benção tremenda. Uma bendição tremenda. É sinal que Jesus está com essa obra. Sinal que Jesus está com esta obra. E todos aqueles que fazem prova com Deus e oração em jejum. Todos que fazem prova com Deus e oração em jejum. Não dão ouvido às lábias enganosas das serpentes. Não dão ouvido à língua das serpentes. Mas sim dão ouvido à voz de Deus. Mas sim à voz de Deus. Como diz a palavra do Senhor. La palabra del Señor. Quem tem ouvido, ouça. De oído, oiga. Que o Espírito diz. Que el Espíritu dice. Às igrejas. A las iglesias. Por meio das lutas e tribulações. Meio de lutas e tribulações. Deus tem fortalecido cada dia mais a minha fé. Fortaleceu cada dia a minha fé mais. Como diz Paulo pregando. Como diz Paulo predicando. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sedes paciente nas tribulações. Sede paciente nas tribulações. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Estou passando uma grande luta, irmãos. Estou passando uma grande luta, irmão. Ministério. En el ministerio. Na obra. Na obra. Mas até aqui. Mas hasta aqui. O Senhor. El Señor. Tem me ajudado. Me ha ajudado. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, seus irmãos e irmãs, abra a Santa Bíblia. Abra a Santa Bíblia. A palavra de Deus. Palavra de Deus. O livro do Apocalipse. Em Apocalipse. Capítulo 1. Capítulo 1. Glória a Jesus. Livro do Apocalipse. Livro de Apocalipse. Capítulo 1. Capítulo 1. Todos acharam? Todos encontraram. Fácil de achar, né? Fácil de achar. Glória a Jesus. A igreja repete comigo, por favor. A igreja repite comigo. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Qual Deus lhe deu? Qual Deus lhe deu? Para mostrar aos seus servos. As coisas que brevemente, as coisas que brevemente devem acontecer, devem suceder, e pelo seu anjo, e por meio do seu anjo, as enviou e as notificou, e as declarou a João, seu servo, a seu servo Juan, o qual testificou, o qual testemunhou da palavra de Deus, da palavra de Deus. E do testemunho de Jesus Cristo. E do testemunho de Jesus Cristo. E de tudo que tem visto. E de todas as coisas que ha visto. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Aquele que lê. Ele que lê. E os que ouve. E os que ouve. As palavras. As palavras. Desta profecia. Esta profecia. E guarda as coisas. E guarda as coisas. Que nela estão escritas. E nela escritas. Porque o tempo está próximo. Porque o tempo está cerca. João às sete igrejas. João às sete igrejas. Que estão na Ásia. Que está na Ásia. Graça e paz. Graça e paz. Seja convosco. Seja convosco. Da parte. De parte. Daquele. De aquele. Que é. Que é. E que era. Que é. E que há de vir. Que há de vir. E da. E da. e da dos sete espíritos, que estão diante do seu trono, delante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, e sacerdotes, para Deus, o seu Pai, e a Ele, e a glória, e o poder, para todo sempre. Amém. Grita, meu Deus, meu Pai, usa o teu servo, o missionário, na tua palavra, para falar com a tua igreja. Espírito Santo, edifica-nos, aumenta nossa fé, venha fazer grandes milagres, libertando vidas dos cativeiros do mundo, do pecado. Fala, Deus, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, irmãs e ouvintes, queridos irmãos e irmãs ouvintes, de todo o Brasil e toda a terra, todo o Brasil e a terra, eis aí a palavra de Deus, é a palavra de Deus, a revelação do Apocalipse, revelação do Apocalipse. O Apocalipse, meus irmãos, Apocalipse, irmãos, ele é um livro atual, é um livro atual, é um livro pertinente, é um livro pertinente, é o livro desse século, livro deste século, é a revelação, revelação, é revelar o que está oculto, que revela o que está oculto. Então João, então, Juan, na ilha de Patmos, la isla de Patmos, preso por pregar o verdadeiro evangelho, por predicar el verdadero evangelio, devido a uma perseguição política, devido a la persecución política, e religiosa também, y religiosa también, por não se dobrar aos pés, por no doblarse ante los pies, do anticristo da época, el anticristo de la época, o imperador romano, el emperador romano, ele foi ali, él fue ahí, preso. Mas antes de ser preso, passou por tortura, escapou da morte, milagrosamente, pelas mãos de Jesus, pelas mãos de Jesus, porque ele foi o escolhido de Deus, foi o escolhido de Deus, para ter a revelação, do Senhor, das coisas, cosas que aconteceram, passada, passadas, das coisas, cosas presentes da época, presentes dessa época, que depois daquelas épocas, depois daquela época, hão de acontecer, iriam acontecer. Então a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, qual Deus lhe mostrou para mostrar aos seus servos, aos filhos de Deus, aos filhos de Deus, não é para os mundanos, não é para os mundanos, não é para os falsos profetas, não é para os falsos que profetas, que eles fazem o malabarismo, que fazem malabarismo no Apocalipse, do Apocalipse, criando uma Babilônia, criando a Babilônia, criando uma confusão, criando a confusão na mente do povo, na mente do povo. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, jamais é enganado, jamais são enganados. Por isso que essa revelação, por isso está. É para aqueles que têm a comunhão com Deus. É para aqueles que têm a comunhão com aqueles Deus. Aqueles que estão na santificação com Deus. Tem a santificação com aqui Deus. No Apocalipse, aqui no Apocalipse vai se revelar. Se vai revelar a glória de Deus. A glória de Deus. As bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. O enxugar das lágrimas. Enxugar as lágrimas do servo de Deus. Dos servos de Deus. Diante das tribulações. Diante das tribulações. Mas também vai mostrar. Também mostrará a justiça de Deus. A justiça de Deus. Que virá. Que vendrá contra os perseguidores. Contra os perseguidores. Dos servos de Deus. Dos siervo de Dios. Estamos nessa campanha. Estamos en esta campaña. Do clamor da justiça de Deus. Clamor de la justicia de Dios. A favor dos teus servos e profetas. A favor de sus siervos y profetas. Contra o demônio da besta. Contra el demonio de la bestia. Então Deus me deu o livro do Apocalipse. Dios dio el libro de Apocalipsis. Para estar pregando. Para estar predicando. Esse maravilhoso texto. Este maravilloso texto. Então meus amados irmãos. Sí, hermanos, hermanas. Nós vivemos um tempo de muitas tribulações e luta. Tiempo de tribulaciones y luchas. Porque nós já vivemos nos tempos de apostasia. Já vivimos em tempo de apostasia. Todas as épocas houve apostasia. Todas as épocas houve apostasia. Mas vivemos agora na grande apostasia final. Estamos na grande apostasia final. Que já deu início já desde a época dos apóstolos. O início da época dos apóstolos. Que já da época dos apóstolos, Paulo pregava sobre a apostasia dos últimos tempos. Paulo ia pregar da apostasia dos últimos tempos. De espíritos enganadores. E de espíritos enganadores. Que traziam doutrina de demônios. Que entrou doutrina causando de divisão, contenda. Causando divisão e contenda. Causando endurecimento do coração dos homens. Endurecimento do coração dos homens. Fazendo repudiar a doutrina santa de Deus. Fazendo repudiar a doutrina santa. E abraçando a doutrina de demônio. Abraçando a doutrina de demônios. Por isso que Paulo também diz que chegará o tempo. Por isso Paulo disse que chegará o tempo. E já chegou esse tempo. Chegou esse tempo. Em que não suportariam mais. Que não suportaria mais. A sã doutrina. A sã doutrina. Tendo comichão nos ouvidos. Tendo comichão nos ouvidos. Eles amontoariam para si. Amontoariam para si. Doutores. Doutores. Conforme as suas próprias concupiscências. Conforme as suas próprias concupiscências. Eles desviarão os ouvidos dessa verdade bíblica. Desviarão os ouvidos da verdade bíblica. E voltarão às fábulas. E voltarão às fábulas. E nós já estamos vendo isso acontecer. Vemos isso acontecer. A grande apostasia. A grande apostasia. Igrejas antigamente. Igrejas que antigas. Que eram igrejas sérias de doutrina. Grandes doutrinas. Hoje sérias. Estão. Hoje estão. Uma verdadeira Babilônia. Uma Babilônia. Então quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Quem vê, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. E quem vê, fuja. E quem vê, huya. Dessas Babilônias. Dessas Babilônias. Então para isso Deus reservou. Para isso Deus reservou. O seu servo para ter entendimento. O servo para ter entendimento. De tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que está sucedendo. Para nós não se abalar. Para não mover. E se a revelação de Deus. A revelação de Deus. Cumprindo as profecias anteriores à vinda de Jesus. Profecia antes de Jesus. Como seria a vinda de Jesus nos dias anteriores? Como seria a vinda de Jesus nos dias antes? Acontecimentos. Acontecimentos. Trágicos na natureza. Trágico de la naturaleza. Mas a pior tragédia. La peor tragedia. Seria dentro das igrejas. Es dentro de las iglesias. Irmãos abandonando a fé. Irmãos deixando a fé. Irmãos sem temor de Deus. Irmãos sem temor de Deus. Participando das coisas de Deus. Participando das coisas de Deus. Muitos pregando. Muitos predicando. Muitos fazendo a obra. Fazendo a obra. Mas em pecado diante de Deus. Pero en pecado delante de Dios. Pecados de adultério. Pecado de adulterio. Pecados de prostituição. De fornicação. Pecados ocultos. Pecados ocultos. Acha que estão escondendo. Creio que estão escondendo. Mas não está escondendo. Pero no está escondendo. Porque Jesus quando aparece para João. Jesus quando aparece a João. Com corpo glorificado. Corpo glorificado. Manifestando ali. Manifestando. A glória de Deus, o poder. La gloria y el poder de Dios. Da onisciência, da onipotência de Deus. Onisciência e onipotência. Mostrando os olhos de fogo. Mostrando ojos de fuego. Os pés reluzentes. Os pés reluzentes. Ele aponta para sete igrejas. Aponta para sete igrejas. Eu conheço a obra de cada uma. Conosco quem é bem e quem é mal. Então, meus amados irmãos. Meus amados irmãos. Então, aqui a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa revelação de Deus lhe deu para mostrar. Essas coisas que estão acontecendo. Estas coisas sucedendo. Vocês não têm que se escandalizar. Não têm que escandalizar. Quando você vê. Quando você vê. Homens sendo desmascarados. Homens sendo desmascarados. Homens sendo saindo do ministério porque foi pego com coisa errada. Saindo do ministério porque foi acusado. Vocês não têm que escandalizar. Não têm que escandalizar. Isso é a revelação de Deus cumprindo. A revelação de Deus cumprindo-se. Que Deus ia começar a separar. Separar o joio do trigo. Que vai começar a separar a cizanha e o trigo. Então nós estamos, Deus já está preparando o povo. Deus já está preparando o povo. Para levar para a sua glória. Para levar a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, meus amados irmãos. Meus irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis. Como diz a Bíblia, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente nas tribulações. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Não dê ouvido aos caluniadores. Não dê ouvido aos caluniadores. Não dê ouvido aos falsos testemunhos, não. Nem aos falsos testemunhos. A justiça de Deus vai chegar para esses. A justiça de Deus chegará. Que estão levantando calúnia contra os servos de Deus. Deus. Levanta calúnias contra o servo de Deus. Julgando coisas que os servos de Deus não estão fazendo. Uma coisa que não está nascendo. Ou coisas que já aconteceram no passado. Ou coisas que sucederam no passado. Diante de uma falha daquele irmão, daquela irmã. Diante de uma falha daquele irmão, daquela irmã. E agora fica expondo os homens de Deus. Os homens de Deus. Que foram homens de Deus, mas fraquejaram e caíram, mas se humilharam perante Deus. Que fraquearam, mas se humilharam delante de Deus. E agora estão expondo para poder acabar com a obra de Deus. Está respondendo para acabar com a obra acabar de Deus. Com a doutrina de Deus. Acabar com a doutrina de Deus. Por isso que Deus diz a você. Por isso Deus disse a você. Se apegue nele. Apegue-se. João estava triste, abatido na ilha de Patmos. Estava triste, abatido. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus falar com ele, a voz de Jesus habla com o poder de Deus foi tão grande que o seu corpo não resistiu e caiu. Seu corpo não resistiu e caiu. E Deus falou: não tema, João. Deus falou: não tema, Juan. Eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou. Aquele que foi morto e ressuscitou. E tem a chave do inferno. Perde da morte. La llave del infierno y de la muerte. Chave do controle de tudo. E ela é o controle de tudo. Não se deixa abater pela morte espiritual, não, meu irmão, minha irmã. Não se deixa abater pela morte espiritual. Ah, mas aquele pastor era tão abençoado. Você era tão bendecido. Era meu pai na fé. Era meu padre na fé. Eu aprendi a doutrina com ele. Eu aprendi a doutrina com ele. Ganhou muitas almas. Ganhou muitas almas. Muitos paralíticos levantaram. Muitos paralíticos se levantaram. E agora está tão expondo aí. Agora está expondo aí. Essas coisas. Essas coisas. Ah, estou abatido, vou sair. Estou abatido, saldrei. Que doutrina, que nada. Que doutrina, nada. Saiba de uma coisa, meu irmão. Sabe uma coisa, irmão? Que quem ganhou você para Jesus foi o Espírito Santo que usou ele. Enganou você, foi o Espírito. Foi Jesus, amém. Foi Jesus. Foi Jesus que usou ele. Foi Jesus que usou ele. Foi Jesus que fez os milagres. Jesus que fez os milagres. O pecado do homem. O pecado do homem. É, não conjuga nisso não. Não conjuga nisso não. Você tem que se pegar em Jesus Cristo. Tem que pegar-se a Jesus. Porque o homem poderá cair. O homem poderá cair. Mas Deus o levantará. Mas Deus o levantará. E por que está apegado nos homens? Por que está apegado aos homens? Então caindo, você está caindo junto. Você está caindo junto. Tem que se pegar em Jesus. Apegue-se a Jesus. A doutrina que nós pregamos é do Espírito Santo. A doutrina que pregamos é do Espírito Santo. É da Bíblia. E da Bíblia. Aí você está apegado no homem. Você está apegado no homem. E atrás de documentários da filmagem da besta. Atrás de documentários da filmação da besta. E atrás dos protótipos da besta, dos canais da besta do YouTube. Dos canais da besta do YouTube. Que estão aí agora aproveitando a oportunidade para julgar os homens de Deus. Aproveitam a oportunidade para julgar os homens de Deus. São as raças de víboras que Jesus falou. São as raças de víboras que Deus falou. As víboras que ficam ocultadas. Víboras que estão ocultas. Esperando o momento certo. Esperando o momento correto. De destilar o seu veneno imortal. Esparcir seu veneno mortal. São esses daí. São esses daí. Mas no dia da vinda de Jesus. No dia da vinda de Jesus. Que Jesus voltar, eles vão conhecer o que é o poder de Deus e a justiça de Deus. Eles conhecerão o poder e a justiça todos de Deus. Todos aqueles que se levantaram contra os homens de Deus. Todos que se levantaram contra os homens de Deus. Um fim trágico. Herodes foi comido pelos bichos. Elimas ficou ferido, ficou cego. Quedou herido e cego. Aqueles que andavam com mentira caíram mortos. Aqueles que andavam com mentira caíram mortos. Saul, que perseguia Davi por inveja. Perseguia Davi por envidia. Teve um fim trágico. Aqueles que começaram a julgar o pecado do rei Davi. Aqueles que julgaram o pecado do rei Davi. Também tiveram um fim trágico. Ele pecou. Ele pecou. A justiça de Deus foi até ele. A justiça foi até ele. Mas ele se humilhou a Deus. Ele se humilhou a Deus. Agora tem muitos que é oportunista. Tem muitos oportunistas. Não vê a hora de ver a queda do irmão, da irmã. Não vê a hora da caída da irmã. Para destilar o seu veneno. Para esparcir seu veneno. Esses que semeia contenda e divisão. Os que semeia contenda e divisão. Já estão deparando com a ira de Deus. Estão deparando com a ira de Deus. E no dia da vinda de Jesus. Dia da vinda de Jesus. Deus vai julgar a cada um. Deus julgará a cada um. Então, meus amados irmãos. Meus amados irmãos. E minhas amadas irmãs, se humilhe para Jesus. Humilhe-se a Jesus. Abrace Jesus. Abrace a Jesus. Sabe como Jesus está triste? Sabe como Cristo está triste? E vemos irmãos desanimados. Porque algum missionário antigo caiu. Porque missionário antigo caiu. Que pecou. Que pecou. Que escandalizou. Que escandalizou. E está vindo exposto agora. Também exposto agora. Aí muitos irmãos desanimando e saindo. Muitos irmãos que vão saindo. Eu contemplo, irmão, Jesus chorando. Eu contemplo Jesus chorando. Vendo aquela situação. Vendo a situação. Que está mais apegado no homem do que em mim. Está mais apegado ao homem que a mim. Era eu que usava os servos de Deus. Era eu que usava os servos de Deus. Então Jesus está triste com isso, irmão. Jesus está triste com isso, irmão. Vocês devem olhar para Jesus Cristo. Devem olhar a Jesus Cristo. Que adiantou orar, expulsar demônio, agora o diabo rindo da cara de vocês. Independente da igreja. Vocês têm que pegar em Jesus, não no homem. Não tem que se pegar no missionário. Não tem que se pegar nos pastores, nos profetas de Deus, não. Porque se eles caírem, você cai também. Só que a justiça de Deus virá. Para aqueles que estão na prática errada e não se humilha. E para aqueles que estão trazendo escândalo. Porque é mistra que vem os escândalos. Mas ai de quem vem os escândalos, diz o Senhor. Porque vem o escândalo, ai disso, o Senhor. Pode louvar a Deus, meus irmãos. O qual testificou a palavra de Deus? Qual testificou a palavra de Deus? É do testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus. Tudo o que tem visto. Todo o que ha visto. Tudo o que tem visto, testemunhando. Testemunhando todo o que. Seja mal. Seja malo. Ou seja bom. Ou seja bueno. O Apocalipse vai revelar quem está por trás de toda a perseguição contra a igreja. O Apocalipse vai revelar. A revelação de Deus vai revelar, meus amados irmãos e irmãs. A revelação revelará, irmãos. Tudo o que há de pecado. Tudo o que há de pecado. Tudo o que há de ruim. Tudo o que há de ruim. E tudo o que há de bom. Todo lo bueno então também. Agora Jesus fala, agora Jesus Cristo fala, bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê, diz Jesus. Os que estudam a Bíblia. Os que estudam a Bíblia. Os irmãos que lerem a Bíblia. Irmãos que lerem a Bíblia. Não estão abalados por o que está acontecendo. Estão movidos por o que sucede. Porque isso são sinais da vinda de Jesus. Pois são sinais da vinda de Jesus. Jesus falou que viria muitos escândalos. Jesus disse que viriam escândalos. Jesus falou que viriam os falsos profetas. Que viriam falsos profetas. Jesus falou que muitos esfriariam da fé. Muitos esfriariam da fé. Porventura, quando o filho do homem voltar, el hijo del hombre vuelve, ele acharia fé na terra. Ele acharia fé na terra. Então, aqueles que lerem a Bíblia sabem que o que está acontecendo são sinais proféticos. Que lê a Bíblia, sabe que então, ele vai, os que são fiel a Deus vão olhar para o outro texto que diz: que são fieles a Deus, quando ver essas coisas acontecer, essas coisas suceder, não se abateis, não se entristeceis, mas olhai para cima, que a vossa redenção está próxima. Vuestra redenção está próxima. Então você que ler a Bíblia em espírito de oração, jejum e santificação, jamais você vai se abater. Jamais se abaterá. Quando você vê um servo de Deus fraquejando, caindo, desanimando, o, de Deus, o que lê a Bíblia vai dar a mão para aquele servo de Deus tentar ajudar para levantar ele. O que lê a Bíblia ajudará ele. Mas os crentes falsos, religiosos, que se diz muito ser de doutrina, mas não é nada. Pelo que se diz de doutrina, não é nada. Tem aparência de Jezabel. Tem aparência de. Mas o coração, aparência de Maria. Aparência de Maria. Mas o coração de Jezabel. O coração de Jezabel. O homem com aparência de Abel. O homem com aparência. Mas coração de Caim. Mas coração de Caim. Não vê a hora do irmão cair, da irmã cair. Faz acabar de macetar o irmão. Defamando o irmão para um e para outro. Difamando um e outro. Se eu vejo que o irmão ou a irmã está em pecado, não vou passar a mão no pecado dele. Se eu, que está em pecado, não passar, eu vou irmão. Exortar ele. Eu vou exortá-lo. Dentro da palavra, ele vai se humilhar. Dentro da palavra, e eu vou humilhar. Estender a mão e vamos reunir a igreja para orar por ele. E vamos reunir a igreja para orar por ele. E um verdadeiro pastor obreiro. Verdadeiro pastor obreiro. Não vai ficar defamando. Não vai quedar difamando. Qual esses estão defamando os homens de, o homem de Deus na internet por aí? Como os que estão difamando por internet. Eles vão se reunir em igreja. Eles vão se reunir. Nosso igreja. Pastor ou irmão ou irmã caiu. Nosso irmão ou pastor caiu. Ele vai cumprir a disciplina dele. Ele vai cumprir sua disciplina. Mas não vamos abandonar ele. Vamos orar por ele. Mas não abandonamos ele. Vamos orar. Fazer campanha por ele. Vamos fazer campanha por vamos ele. Vamos abraçar ele. Vamos abraçar ele. Com amor. Com amor. Para que essa alma não saia e vá para o mundo se perder. Ele não se vai ao mundo a perder. Mas não. Por isso que Jesus falou que o amor se esfriaria. Que o amor se esfriaria entre os próprios irmãos. Entre os próprios irmãos. Tem irmãos que se enchem de alegria. Irmãos que se llenam de aquele alegria. Irmão usado nos dons. Aquele irmão usado na palavra. Na palavra. Na profecia. Profecia. Nos milagres. Milagros. E quando aquele irmão cai, ele se enche de alegria. Ele se llena de alegria. Nem o nosso inimigo, meus irmãos. Nem nosso inimigo, irmãs. Que é contra nós. Que é contra nós. Nós devemos se alegrar. Devemos alegrar-nos. Com a queda dele. Pela caída dele. A Bíblia diz. A Bíblia diz, em provérbios, não alegreis não alegrais, quando vê o castigo de Deus, castigo de Deus sobre o teu próximo, sobre teu próximo. Porque senão, se não, a ira de Deus sai dele de Deus e se volta contra você. Se volta contra ti. Aleluia. Quando Deus estava pesando a mão num homem aí, num ministério aí, todo mundo estava se alegrando. Todo mundo se alegrava. Desejando até a morte daquele irmão que estava enfermo. Porque a mão de Deus estava pesando sobre ele. A mão de Deus estava pesando. O que Deus fez? Que hizo Deus? Deus retirou a sua ira dele. Deus retirou a ira dele. Ele ficou lá inválido. Quedou aí, parado. Parado. Mas se voltou contra os próprios crentes. Se volvió contra los e olha a situação da igreja como está. E a situação da igreja. Quando Deus levantou um servo, eu falei, irmãos. Quando Deus levantou sai da irmão, imagem da besta. Salga de la imagen de la bestia. Sai da filmagem da besta. Salga de la filmagen de la bestia. Eles não deram ouvido. No dieron oído. Ainda são rebeldes e continua a fazer postagem no YouTube. Continua com a postagem. Com a filmagem da besta. La filmación de la bestia. Dizendo que está pregando doutrina e revoltado o que está acontecendo. Dizendo que predica a doutrina. Não adianta. Não serve. Enquanto não se humilhar. Enquanto não se humilha. E dá ouvido à voz que Deus falou na boca de um pequenino. Dá ouvido à voz de los pequeños. Vai continuar essa destruição. Vai continuar a destruição. Vai continuar essa desolação. Vai continuar a desolação. Enquanto não se humilhar. Quando não se humilha. Aí vai se cumprir no Apocalipse. Se cumprirá no Apocalipse. Lá na igreja de Filadélfia. Na igreja de Filadélfia. Que todos saberão. Que todos sabrão. E vão vir ajoelhados. Vão vir arrodilhados. E saberão que essa igreja é do Senhor. Sabrão que essa igreja é do Senhor. A Filadélfia dos últimos dias. Filadélfia dos últimos não dias. Não é placa de igreja. Não é placa de igreja. É o crente verdadeiro, fiel a Deus, que ama a doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. Que ama a santificação do corpo e do espírito. Que aqueles pequeninos que eram rejeitados, que eram chamados de crente quadrado, ser exaltado por Jesus, e eles exilados. Como aconteceu com Jerusalém, que não deu ouvido à voz do profeta Jeremias, o que aconteceu com eles, foram exilados por Nabucodonosor. É o que vai acontecer nesta época também. Os anticristos, os protótipos do anticristo, vão começar a levantar leis. E vai eles mesmos, aqueles que eles aplaudiram, aqueles que aplaudiram como um Deus para eles, é que vai perseguir eles mesmos. Que seguirá. Porque não deu ouvido à voz de Jesus. Não se pegaram em Jesus. Se apegaram a Jesus. E esses que estão com oportunismo. Jesus com oportunismo. Se gabando com a queda dos pastores, homem de Deus que fraquejou e caiu. Vendo dos pastores que caíram e o castigo de Deus virá para eles. O castigo de Deus que quantas almas, meus irmãos? Quantas almas, meus irmãos? Estão caindo. Estão caídas. Quantos novos convertidos? Quantos novos convertidos? Estão se afastando. Se estão apartando. Por causa dessas línguas de serpentes. Por causa das línguas de serpentes. Mas Deus julgará cada um. Deus julgará cada um. Então o que diz a Bíblia? Como diz a Bíblia? Bem-aventurado que lê. Bem-aventurado que lê. E os que ouvem as palavras. E os que ouvem as palavras. Desta profecia. Desta profecia. A profecia que Jesus falou que nos últimos tempos que aconteceria. A profecia que Jesus dirá que. As pregações do Espírito Santo. A pregação do Espírito usando Santo. Usando o servo de Deus. Usando o servo de Deus. Para exortar a sua amada igreja. Exortar a sua igreja. Então, bem-aventurado é o que significa bem-aventurado? Que é bem-aventurado? Bem-aventurado é muito amado por Deus. É muito amado por Deus. A igreja que tem a chave de Davi. A igreja que tem a chave de compreende Davi. A igreja do amor de Deus. A igreja do amor de Deus. A igreja que Deus ama. A igreja que Deus ama. Então bem-aventurados que lê, os que ouve. Bem-aventurados os que ouve. As palavras desta profecia. Palavras desta profecia. Por, e guarda as coisas que nela estão escritas. Guarda as coisas em ela escritas. Porque o tempo está próximo. Porque o tempo está cercano. Como guardaste a palavra da minha paciência, diz a palavra. Guardaste a palavra de paciência. Eu também guardei na hora da tentação. Também te guardei na hora da tentação. Que há de vir sobre toda a terra. O que é a tentação? Tribulação. Qual é a tentação? A tribulação. Deus vai poupar a sua igreja. Deus vai livrar essa igreja. Deus livrará a sua igreja. E Deus trará castigo, como diz Tessalônica. Dará castigo, como diz Tessalônica. Aquele que vos atribulava. Aqueles que os atribulavam. Hoje passa uma tribulação momentânea. Hoje passa uma tribulação momentânea. Mas a grande tribulação virá da ira de Deus para esses tais. A grande tribulação virá da ira de Deus. Aqueles que vos atribulavam. Aqueles que os atribulavam. Então Deus manda a igreja descansar, igreja manda, querida. Manda a igreja descansar. Não fique triste. Não fique triste. A justiça de Deus virá logo. A justiça de Deus se preocupe em santificar. Preocupe-se em santificação. Se preocupe em orar, jejuar. Em orar e ajudar. E obedecer a Deus. E obedecer a Deus. Obedecer a tua doutrina. Obedecer a doutrina. Santificar e ter o Espírito Santo com ter o Espírito Santo. Porque a igreja que vai subir para o céu é a igreja que tem o Espírito Santo. A igreja que subirá é a que tem. A maior luta de Satanás, meus irmãos, minhas irmãs. A maior luta de Satanás é tirar o Espírito Santo de você. É quitar o Espírito Santo. Porque ele sabe que a igreja que vai subir é a igreja que tem o Espírito Santo. Ele sabe que a igreja que subirá é a que se você não tiver o Espírito Santo, você não vai subir. Se não tiver o Espírito Santo, não subirá. O Espírito Santo habita onde há santidade, diz a palavra. Ele habita onde há santidade. Onde há amor, temperança, paz e longanimidade, diz a palavra. É amor, paz, temperança, diz a palavra. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, graça e paz que era, que é, que era, e que há de vir. E que há de venir. Então, agora Jesus. Agora Jesus. A carta chega a João. A carta chega a João. As palavras. As palavras. E paz seja convosco. La paz sea con porque ser. O lugar que ele estava era um lugar de tribulação. O lugar que estava de tribulação. Ficava com fome, com sede. Quedava com hambre e sede. E ele preocupado com a igreja. Preocupado com a igreja. Porque a igreja estava passando por uma situação muito difícil. Estava passando por uma situação difícil. Já estavam as nuvens negras da apostasia já tinha tomado de conta já de cinco igrejas. A apostasia tomou cinco igrejas. Somente duas igrejas estavam fiel. Só duas igrejas estavam fieles. A de Filadélfia e Esmirna. Filadélfia e Esmirna. E estava fiel a Deus. Estava fiel a Deus. Então agora João recebe a palavra de Deus. Recebeu a palavra de conforto. De conforto. Porque isso ali era um sinal profético da vinda de Jesus. Um sinal da vinda de Jesus. A mesma coisa Jesus está falando com vocês, igreja. O mesmo Jesus está falando. Dói no nosso coração. Dói no coração. Nós fica aflito em ver a situação das igrejas hoje. Que aflito em ver a situação da igreja. Mas a paz de Deus está convosco. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Isso é profecia. É profecia. Muitos estavam camuflados. Muitos estavam escondidos. Muitos estão escondidos, camuflados. Então isso é apenas uma revelação de Deus mostrando quem são verdadeiros e quem não são. Revelação para saber quem não são os verdadeiros, senão quem é de Deus nos ouve, diz a palavra. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve, diz a palavra. Quem não é de Deus não nos ouve, diz a palavra. Nisto conhecereis quem tem o Espírito de Deus, quem está com o Espírito do erro. Nisto saber quem é este Espírito de Deus. Parte daquele que era, que há de vir. Parte de que era e há de venir. É dado sete espíritos. Quem é esse sete espíritos? Quem são os sete espíritos? É o poder. O poder. É um dos poderes. É um dos poderes. De Deus. De Deus. A onipresença de Deus. A onipresença de Deus. Olha o que diz lá em Isaías. Mira em Isaías. Capítulo. Capítulo. 11. 11. Glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 2. Quem é esse sete Espírito de Deus que repousará sobre ele? Quem são os sete Espíritos? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito da sabedoria. O Espírito de sabedoria. Da inteligência. Da inteligência. O do Espírito de conselho. O Espírito de conselho. E de fortaleza. E de poder. O Espírito de conhecimento. O Espírito de conhecimento. E de temor do Senhor. E de temor de Jeová. Aqui está o sete Espíritos de Deus que está em Apocalipse. Aqui está o sete Espíritos de Apocalipse. Por isso que o Apocalipse ele é o livro. Por isso é um livro. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Que vai contar a história desde o Antigo e do Novo Testamento. Que vai contar a história do Antigo e do Novo Testamento. Que aponta para os tempos do fim. Que aponta para os tempos do fim. Do antigo, antigo, do novo, novo, que compreende nascimento, compreende nascimento, morte, norte, ressurreição, ressurreição e ascensão ao céu, ascensão e que céus, aponta para os dias atuais, aponta aos dias atuais, até a vinda e julgamento, até a vinda e julgamento de Deus sobre essa terra, de Deus sobre esta terra. Então, meus amados irmãos, meus amados irmãos, o Espírito de Deus, Espírito de que Deus, é o poder da onipresença, onisciência, poder da todas as maravilhas de Jesus, todas as maravilhas de porque Jesus, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Todo poder foi dado a Jesus Cristo. Nos céus, nos cielos, e na terra. E na terra. Então, meus amados irmãos e irmãs. Meus irmãos e irmãs. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Que há de vir o sete espíritos que está diante do seu trono. Há de vir o sete espíritos delante de seu trono. E da parte de Jesus Cristo que é o fiel. De parte de Jesus Cristo. Testemunha primogênito dos mortos. Testemunha entre os mortos primeiro. E os príncipes dos reis da terra. Príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. E em seu sangue nos lavou. Em seu sangue nos lavou. Dos nossos pecados. De nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. E os reis e sacerdotes para seu Deus. Pai. Seu Padre. A ele glória e o poder. A ele glória para e poder. Todo sempre. Amém. Para sempre, amém. Aqui está falando agora a palavra de conforto. Está falando a palavra de conforto. De consolo para João e para nós. Consolo para Juan y para nosotros. Diante dessas tribulações e lutas. Delante de las tribulaciones y luchas. Essas blasfêmias. Essas blasfêmias. Essas pessoas que estão blasfemando o Senhor Jesus. Pessoas que blasfemam do Senhor Jesus. Essas festas mundanas. Fiestas mundanas. Essas blasfêmias desses falsos profetas. Blasfêmia de los falsos profetas. Diante de Deus fala para ele se confortar. Que habla Deus confortar. Que ele está no controle de tudo. Ele está no controle da de tudo. Da parte de Jesus Cristo que é fiel, testemunha. El que es fiel y testimonio. Primogênito dos mortos. Primogênito entre los muertos. O príncipe dos reis da terra. Príncipe entre los reyes de la tierra. Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. E seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Y su sangre nos lavó de nuestros pecados. Seu sangue nos lavou de nosso pecado. Sangre nos lavó de nuestro pecado. Como diz a palavra de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Dice la palabra de Dios, sangre o purifica de todo pecado. Purifica de todo pecado. Nós antigamente quando estávamos no mundo, quando estávamos no mundo, nós amávamos essas coisas. Amávamos essas coisas. Mas hoje como estamos purificados por Deus, porque estamos purificados por Deus, sente nojo, sente asco. Sente asco. Nós repudia tudo isso. E repudiamos que nós isso. Temos o Espírito Santo. Que temos o Espírito agora, Santo. Agora aqueles que não têm Espírito Santo, aqueles que não têm Espírito está Santo, preso como como um leão na jaula. Está preso como leão na jaula. Ele está porque não é religioso. Porque não é religioso. Mas sente desejo do pecado do mundo. Sente desejo do pecado e do mundo. E esses que não querem libertação de Deus, porque é liberação de Deus. Porque não tem o Espírito Santo. Que não tem o Espírito vive Santo. Vive numa vida errada de apostasia. Vida errada de apostasia. Esses daí vão ser julgados no dia do juízo final. Então não olhe, irmão, para a falha do seu irmão. Não mire para o que não. Não olhe porque aconteceu com fulano, com ciclano. Não mire porque quero contar. Olhe somente para Jesus. Mire para Jesus. E faça você a sua parte. E haga a sua parte. E faça o seguinte. E haga o seguinte. Apartei de todo irmão que anda desordenado. Apartado de todo irmão que anda desordenado. Que não segue a tradição da doutrina. Que não siga a doutrina da tradição. Se afaste. Se aparte. E só ore por ele. Solo ore por ele. E alegrai-vos nessa esperança. E alegrai-vos nessa esperança. Não entristeçais o Espírito Santo. Entristeça o Espírito Santo. O qual está selado. Qual está sellado? Para o dia da redenção. Para el día de la redención. E amém. Amém, igreja. Amém, igreja. Quem ouviu essa mensagem com amor? Quem escutou esta mensagem com amor? Quem recebeu? Quem recebeu? Que a paz de Jesus seja convosco. A paz de Jesus seja mais uma vez o Espírito Santo. Mais uma vez o Espírito nos Santo nos alertou, trazendo para nós uma palavra de conforto. Uma palavra de conforto. Uma palavra de consolo. De consuelo. Diante das tribulações que estamos passando. Diante das tribulações que estamos passando. Jesus está vindo para nos buscar, igreja. Ele vem para buscar nossa igreja. E vamos estar totalmente preparados. Vamos estar totalmente preparados. Que para muitos está vindo antes. Para uns vem antes. Na morte. Na morte. Cuide da sua vida, irmão espiritual. Cuide sua vida espiritual. Santifique. Santifique-se. Se você falecer hoje, você ter certeza que você vai entrar na glória com Jesus. Tenha certeza que vai entrar na glória com Jesus. Mas se não tiver de acordo, como diz a palavra de Deus, infelizmente, com a palavra de Deus, infelizmente, é condenação para você. É condenação para você. Amém? Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus lhes bendiga. Vamos fazer uma oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que Deus venha nos abençoar. Venha bendecir. Venha continuar nos livrando. Continuar livrando-nos. Venha nos continuar dando livramento. Dando-nos livramento. Dos ataques desses demônios. Dos ataques dos demônios. E venha fazer justiça. Vamos clamar pela justiça de Deus. Vamos clamar pela justiça de Deus. A favor dos teus servos e profetas agora. A favor dos seus servos e profetas. Vamos agora clamar a Deus agora em santo jejum a Deus. Vamos clamar em santo jejum a Deus. Vamos clamar para Jesus venha curar nossas enfermidades. Que Cristo venha curar as todos enfermidades. Dando glória, glória, glória. Glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, contempla, meu Pai, a provação que os teus servos estão passando, Senhor. Quantas lutas, quantas perseguições, ó Deus, quantas tribulações. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Aumenta a fé dos meus irmãos. Aviva a fé dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Repreenda esses demônios, ó Pai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, esses demônios da calúnia, da mentira, demônio que usa esses falsos profetas, os divisores, que usa o sistema da besta. Saia Satanás pelo sangue de Jesus. Saia Satanás pelo sangue de Jesus. Espírito da mentira, da calúnia, da fofoca, da frieza espiritual, espírito do adultério, da prostituição. Saia Satanás. Fuera diablo, fuera diablo. Pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, toda obra satânica, toda obra do inferno, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo. Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, fuera diablo, demônio da morte, demônios assassino, tá vencidos agora, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Sai, Satanás, sai, demônio do falso profeta, demônio da besta, de calúnia, que está fraquejando a fé dos irmãos. Liberta esses, meu Pai, esses irmãos da escravidão, dessas redes sociais do diabo. Livra eles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Tenha de misericórdia, Senhor, tenha de compaixão, tenha de piedade dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ó Deus poderoso, ó Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, ó Deus, sara ora as enfermidades dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, o Senhor já me faz me revelar que está curando pessoas aqui, que está com mioma, que vem tendo muito sangramento, e Jesus está curando você desse mioma agora, essa infecção urinária, sai agora pelo sangue de Jesus, esse problema no intestino, esse problema no coração, Deus já passa as revelações, já está curando todo o problema no sangue, nos ouvidos, nas vistas, a larga distância também, pessoas que sofrem com câncer, Jesus está curando agora, pessoas que sofrem de paralisia, Jesus está curando agora, levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, vem aqui à frente, irmãos, com os presbíteros vão ungir vocês, e continue orando, vem à frente, a oração da libertação de Deus, dá unção com óleo. Senhor, derrama a tua unção sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs. Cadê os outros presbíteros? Caiu de um do lado, irmão do lado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, sara os enfermos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cura as enfermidades. Tua palavra nos diz, ó Deus, se tiver um enfermo na igreja, com a oração da fé, sarará o doente, meu Deus. Em nós e com a unção, com óleo, aos irmãos presbíteros, sendo ungidos por Deus, para repreender, ó Deus, a enfermidade, para repreender, ó Deus, as obras malignas do diabo. Sai, enfermidade, agora, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo. Fora, enfermidade satânica, fora, enfermidade maligna, sai agora, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, toda a enfermidade diabólica seja destruída agora, pelo sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Fora, diabo! Fora, diabo! Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, olha, Deus, as igrejas da larga distância que estão conectadas conosco também, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, cura as enfermidades, resolve os problemas, ó Pai, dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Fuera diabo maligno, de enfermidade espiritual também, da frieza espiritual também, fuera diabo, fora, diabo, fora, diabo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, está aqui, ó Deus, os pedidos é de oração que as pessoas colocam, meu Deus, com todo amor no coração. Ó Deus mio, confirmai, ó Deus, a vitória do Senhor, a bendição do Senhor em cada vida, em cada coração. Em nome de Cristo, em nome de Cristo, em nome de Cristo. Ó Jesus querido, ó Jesus bendito, ó Jesus maravilhoso. Confirmai, ó Deus, o milagre. Confirmai, ó Deus, a bendição do Senhor em cada vida, em cada coração. Ó Deus tremendo, ó Deus poderoso, livre essa criança de ser atropelada, meu Deus. O diabo quer causar tragédia numa família, a larga distância. Sai, demônio da morte, desses lares, dessas famílias agora, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Está arrependido toda obra maligna, toda obra satânica, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Jesus. Quem chegou enfermo aqui agora, depois da oração, foi curado? Levante a mão. Quem chegou enfermo aqui, Jesus curou através da oração? Foi curado, irmão? Vem aqui à frente para contar a cura que Deus fez agora. Vem aqui adelante para contar a cura. Através da oração. Através da oração. É a oração da explosão de milagres. Oração da explosão de milagres. Paz do Senhor, irmão. O que é que o irmão sentia? Ah, irmão, eu estou com muito problema de saúde. Eu e nós somos em 15 irmãos. E morreu quase todo, só tem poucos vivos. E tem a minha mãe com 85 anos em Alagoas, e eu não estou muito bem porque eu estou longe dela. Mas o pior é que quando eu puder ir, eu vou sim. Porque eu tô. Mas o que, que o irmão recebeu agora na oração? Eu recebi muita bênção, irmão. Que, qual que você foi curado agora? O que, que você sentiu que você foi curado agora? Eu fui curado de um problema que eu sinto muito grande, muito grande. Não é só eu, meus irmãos, quase todos. Bebe tudo com problema. Meu amém. Pai, mas o que, que o irmão levou? Foi curado agora, nesse momento, agora? Agora, no momento, eu curei o um negócio que eu vivia, a cabeça meio ruim. Estou muito bem, graças a Deus. Tinha tontura? Isso. E agora? Cadê a agora tontura? Agora estou muito bem, não sinto nada, graças a Deus. Para honra e glória de graças Deus. Graças a Deus. Deus amém. Deus abençoe. Qual o seu nome, irmão? Eu não tenho palavra, irmão, não tenho palavra. Não qual tenho o seu palavra. Nome? Qual o seu nome? É João Gerame da Silva. Eu moro onde? Eu moro em Guarulhos, do lado do aeroporto de Guarulhos. Que Deus abençoe, irmão, pelo seu testemunho. Amém? Eu e a irmã Francisca. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Tá vendo? É o que Jesus faz, irmãos. E me revela o Espírito Santo. Santo. Tem pessoas que vêm aqui na igreja, que recebe cura, milagre e fica tímidos. Cura e queda tímido. Quando o missionário chama aqui à frente, não vem contar. Quando chama, não vem contar. Sabe o que vai acontecer com você? Sabe que vai acontecer com você? A enfermidade vai voltar pior. A enfermidade volverá pior. Porque a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim, quem se avergonha de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Me avergonharei dele diante de meu Pai. Muitos estão igual aqueles 10 leprosos. Estão como os 10 leprosos. Só um vem agradecer. Solo uno viene agradecer. Recebe a cura de Jesus e não testemunha. La cura de Jesús, não fala nada, ficam calados. Callado. Vocês têm que dar graças a Deus. Tem que dar graças a Deus. Quando Jesus cura suas enfermidades. Quando Jesus cura suas enfermidades. Aí deixa a timidez tomar conta do coração. La cobardía tomar cuenta del corazón. Deus lhe mostra tem mais pessoas curado aqui. Mais pessoas curadas aqui. E está com timidez de falar. Está com timidez de falar. Mas é você e Deus. Jesus tem Deus. Amém. Fique em pé, igreja. Quede en pie, iglesia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a parte das ofertas. Vamos fazer a parte das ofertas. Alô, alô, irmãos do Capão Redondo. Mano de Capão Redondo. Logo, logo estarei orei com vocês. Com vocês. Pregando e orando por todos vocês aí. Pregando com todos vocês aí. Os irmãos também de Ermelino e Matarazzo. Os irmãos também daí de Jundiaí. Aí de Jundiaí também. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vão de Itapevi. Em Itapevi. Eu vou cada dia num lugar aí. Vou cada dia num lugar. Vou reservar um dia de sábado. Reservar um dia de sábado. Para mim poder estar indo. Para poder estar indo. Visitar essas igrejas em nome de aqui de São Paulo. Visitar as igrejas. Eu quero falar com os pastores. Quero falar com os pastores. Daqui da região, eu falo daqui de São Paulo, que são próximos aqui da sede. Daqui próximo da sede. Zimão de Itapevi. Itapevi. Zimão de Jundiaí. Jundiaí. Essas regiões mais próximas daqui. Mais próximas aqui. E vocês têm que estar vindo para cá, igreja. Tem que estar vindo para aqui. Vocês têm que estar vindo aqui aos domingos. Nos domingos. Aqui na igreja. Aqui na igreja. As transmissão dos cultos somente com os irmãos. Transmissão dos cultos de larga distância, que são muito longe. Os irmãos é muito lejos. Mas vocês que são daqui de São Paulo. Vocês que são de São Paulo. É para comparecer aqui na sede. Para estar aqui na sede. Os pastores com seus membros. Pastores com seus membros. Eu quero no próximo domingo quero ver todos aqui em nome de Jesus. No próximo domingo todos aqui em nome de Jesus. Que aqui é um culto também de doutrina, de campanha, mas também é de doutrina. Também é um culto de doutrina. De ensinamento da palavra de Deus. Enseñanza de la palabra de Dios. Então quero a presença de todos. Quero a presença de todos. Às vezes vejo só os membros aqui da igreja, os pastores não estão vindo. Só os membros e pastores. Exceto aqueles que trabalham e têm a justificativa. Excepto los que tienen justificativa. Mas então quero todos aqui aos domingos. Todos aqui los domingos. Eu quero todos os irmãos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus aqui. Vocês têm que preparar caravanas aí. Tem que preparar caravanas para trazer católicos. Católicos. Não precisa ser todo domingo que é apertado, mas nos fins de mês. Nos fins de mês. Onde quando as pessoas recebem, estão com dinheiro do seu trabalho. Quando as pessoas recebem. Em nome de Jesus Cristo, você pode convocar aí. Você pode convocar aí. As caravanas através das igrejas. Caravanas com as igrejas. Para poder trazer os católicos. Os católicos. Em nome de Jesus Cristo, irmão da região daqui de perto. Eu quero ver. Quero ver. Caravanas em mês aqui. Caravanas de mês em mês. Em nome de Jesus, vão evangelizar, igual nós estamos fazendo. E evangelizar como estamos só fazendo. Só a sério está evangelizando, irmãos. Está evangelizando. Mas sai nas madrugadas, sai de sábado também. Está vendo de madrugada e sábado também. Está tendo muitos frutos aqui. Está tendo muitos frutos. Se eu ver igrejas aí que não está evangelizando, está só um grupinho de irmãos, vai ser fechada. Só um grupo de irmãos vai ser fechada. Eu dei oportunidade para essas igrejas para ser aberta. Dar oportunidade para essas igrejas. Não para ficar só aquele grupo de irmãos, fica igual fariseus, igual religiosos. Como fariseu, religioso. Fica só os irmãos concentrados na igreja e as almas. Só os irmãos e as almas. Por que não está indo evangelizar, fazer evangelismo? Por que não está fazendo evangelismo? Não está indo em busca das almas. Indo em busca das almas. Então, igreja que não tem fruto. Igreja que não tem fruto. Ah, mas vai fechar. Vou fechar sim, em nome de Jesus. Cerraremos em nome de Jesus. O que a Bíblia diz? A árvore que não der bom fruto é cortada e lançada aonde, igreja? A árvore que não tem bom fruto é cortada. No fogo. Então a igreja não está tendo, não estou preocupado com dinheiro, com dízimo, nada disso não. Tá preocupado com dinheiro. Ah, irmão, mas lá tem muito dízimo alto com os irmãos, mano, não interessa, não importa. Não interessa. Estou preocupado é com as almas. Tô preocupado com as almas. Igreja que não ficar dando fruto, não trazer, pelo menos caravana de católicos aqui vai ser fechada, pode ser a igreja que for. Igreja vai ser encerrada. Nem que ficar somente a sede aqui aberta. Porque quede a sede solamente aberta. Está tendo fruto. Está tendo frutos. Então tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Amém, igreja? Amém, igreja. Então eu vou exigir mais. Os irmãos e os pastores aqui que estão responsáveis, vocês têm que exigir também, viu? Pastores que estão responsáveis, vocês têm que exigir mais aí para os irmãos estar vindo na reunião. Vocês estão anotando os nomes das pessoas que estão chegando aqui? Que estão chegando de domingo, aqui. Tá vendo? Olha o que acontece. Por isso que o missionário fala que o missionário fica brabo. Por isso que dá brabo. Eu passo uma ordem para todos. Passo uma ordem para aí todos. Começa bem um ou dois, daqui a pouco relaxa tudo. Daí pouco se relaxa aí tudo. Para tudo, para pela metade. Para por la mitad. Então vendo que eu vou ter que trocar todo mundo. Tem que cambiar todo começar mundo. Assim. Tem que falar, irmãos. Eu sou uma pessoa justa. Uma pessoa justa. Que tem que falar, eu falo na lata. Não fico falando igual muitos pastores estavam aqui. Igual os pastores estavam aqui. Fazer a reuniãozinha com fofoca. Não, eu falo na lata. Dos obreiros tem que aprender. Qual a ordem que foi dada? Não foi para ficar com o irmão ali anotando o nome das pessoas que está vindo na doutrina? Foi passado ou não foi na reunião? Foi passado ou não na reunião? Foi ou não foi? Foi ou não foi? E por que não estão fazendo? Porque não estão fazendo. Isso é rebeldia diante de Deus. Então tudo isso impede Deus operar na obra de Deus. Impede Deus operar na obra de Deus. Né, meus irmãos? Sim, meus irmãos. Missionário tem que estar indo nos empurrão. Dando empurrão. Não dá. Não dá. Chegou aqui, ó, tem que exigir para os pastores virem. Tem que exigir para vir. Tem que ficar o irmão com o nome anotando quem vem na doutrina, quem não vem. Anotar quem vem na doutrina. Porque irmãos que não frequentam a doutrina não podem nem tomar santa ceia. Não podem nem tomar santa ceia. Aí o escudo de santa ceia é lotado, aquele monte de irmão. Aí tem anotado, e eu estou só analisando isso daí. Eu estou analisando agora isso a próxima ordem que eu der aqui. A próxima ordem se eu ver começar a afrouxar, pode ser presbítero, pode ser, vai tudo para o banco. Vai tudo para o banco. Porque as coisas de Deus é com ordem e decência. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Amém? Amém. Então vamos orar para Jesus abençoar as ofertas. Orar para Jesus bendecir as ofertas. Mas antes de orar, eu quero dar um anúncio. Quero dar um anúncio. Aos irmãos que são ofertantes a larga distância. Os irmãos que são ofertantes. Que é aqui, ó, Banco Caixa Econômica Federal. Banco Caixa Econômica Federal. Agência 4990. 4990. Operação 003. Operação 003. Conta corrente. Conta corrente. É o 380. 380. Dígito 7. Guião 7. A chave Pix. É Pix. É o DDD 13. D13. 997. 997. 88 5233. 5233. Temos também o Banco Cora. Banco Cora. Que é a agência 001. Agência 001. Que é o mil contra. Mil contra. Conta corrente. Conta corrente. É o 348. 348. Dígito 12. 348 12. 1271, dígito 1. 71. Chave Pix é o CNPJ da igreja. CNPJ da igreja. É o 47. 47. 617. 717. 682. 682. Mil contra. Mil contra. Dígito 11. Dígito 11. Titular. E titular. Igreja Primitiva Doutrina Divina. Igreja Primitiva Doutrina Divina. E também temos também o Banco. Banco. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Agência 4990. Agência 4990. Operação 003. Operação 003. Conta corrente. Conta corrente. 0271. 0271. Dígito 1. Dígito 1. Chave Pix é o contato. Pix contato. Arroba a voz da cura divina. Arroba com... A voz da cura divina. .com.br. .com.br. Então as contas da igreja estão aí. A conta da igreja está os irmãos aí. Que quiserem ajudar. Irmãos que querem ajudar. Ajuda a obra de Deus. Ajuda a obra de Deus. Nós estamos com um gasto altíssimo. Estamos com um gasto alto. Temos agora uma igreja ali em construção. Olha a igreja em construção. Onde vai ser a nova sede. Vai ser a nova sede. Né, meus irmãos? Então os irmãos ajudem. Então os irmãos ajudem. Está tendo um custo muito alto. Esse é um custo muito alto. E ainda não vamos ter que comprar novos bancos para a igreja. Temos que comprar novos bancos para a igreja. Vai ser instalado ar-condicionado nas igrejas, nessa igreja, na sede. Na sede. Vai ser bem ampla. Será bem ampla. Então tudo isso depende da ajuda de vocês. Isso depende da ajuda de vamos vocês. Ter que comprar mais caixas de som. Mais caixas de porque som. Como o salão é maior. Salão maior. Vamos ter que fazer o estúdio. Temos que fazer o estúdio. Tudo isso leva muito dinheiro, meus tudo irmãos. Isso lleva muito dinheiro. Muito gasto. Muito gasto. Então peço que os irmãos ajudem a obra de Deus. Que os irmãos ajudem a obra ajude a obra do Senhor. Ajude a obra do Senhor. O missionário não é exigente. Não está cobrando nada de ninguém. Ninguém tem obrigação. Nada tem a obrigação. Mas se você ama a Deus, ama a obra do Senhor. Você ama a obra do Senhor. Quer ver a obra crescer, você precisam ajudar. Necessitam ajudar. Ó, começamos lá em Franco da Rocha. Começamos em Franco da Rocha. Viemos para um salão maior. Viemos para um salão maior. Deus preparou, olha que bonito, não está bonito? Está bonito, não. Tudo bem feitinho. Bem agora vamos para um salão melhor, que agora dá três desse. Para um salão melhor. Muito mais. Muito mais. Tudo isso é com a ajuda de vocês. Tudo isso com a ajuda de vocês. O evangelismo nós faz nas ruas aí. Evangelismo que bênção tremenda, levando marmitex para os moradores de rua. Levando comida para os moradores da calle. Hein? E ó, eu vai ter trabalho para os diáconos, hein? Entenderá trabalho para os diáconos. Essa nova sede já mandei fazer um banheiro especial ali. Vai ser um banheiro especial. Banheiro especial, tanto masculino e feminino. As irmãs obreiras também vão trabalhar. Vão trabalhar também. Nas chegar a pessoa toda suja lá, vão ter roupa lá. E a pessoa toda suja. Chegar tudo sujo lá. Aceitou Jesus, já vai estar as maquininhas lá para fazer a barba. Fazer a barba, trocar de roupa, vão dar banho. É assim que tem que fazer. Essa é a verdadeira igreja. Se preocupar com as almas. Preocupar-se com as almas. É, já o engenheiro perguntou: precisa de mais do que aqui, missionário? Eu falei assim: eu quero que você faça um banheiro especial. Quero que a pessoa tenha um banheiro especial. Para quando nós evangelizar, para evangelizar, aquela pessoa quiser tomar um banho, fazer a barba, né? Trocar de roupa, tem um banheiro especial nisso para a igreja. Tem um banheiro especial para a igreja. Esse é um plano que eu tinha na antiga igreja, lá naquela série, aquele monte. Eu falei, quem não pega aquele salão grandão que tem lá, que era da antiga, e faz isso aí? Mas ninguém se preocupa. Nada se preocupava. Só que Deus me deu essa igreja para me tomar conta. E eu vou fazer isso em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Igreja, irmão, primitiva, doutrina divina, já fala primitiva. Igreja primitiva. A igreja antigamente fazia isso. Antigamente fazia isso. Os irmãos aceitavam Jesus, falavam, vem cá. Irmãos aceitavam Jesus, unia os irmãos, fazia comida para ele, dava comida. Dava comida para ele. Cozinha aqui que não falta aqui. Cozinha aqui não falta. A igreja comprou logo uns dois fogões industrial. Comprou dois cozinhas industrial. É, meus irmãos. Sim, irmãos. E lembrando, recordando, que na nova, nessa sede, que esta sede, vai ter também a entrega da sopa, a sopa ungida. Ei, maravilha. Pegar aqueles caldeirão, os irmãos cheios do Espírito Santo. que os caldeirões de entregando rua. Sopão para os moradores de rua. Fazer aqueles caldeirão. E vamos dar para eles em nome de Jesus. Vamos dar para isso em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus. Aí tem aqueles negativos. Ah, mas isso vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. É, eu quero ver agora obreiros que trabalham mesmo. Quero ver obreiros que trabalham. Eu sou obreirão, você tem que lá dar banho naquele morador de rua, hein? Esfregar ali, cortar o cabelo, que benção, hein? As irmãs também, eu quero ver os obreiros agora com a mão na massa. Quero ver os obreiros. Tô vendo um monte de obreiro aí, eu quero ver na hora da mão na massa mesmo. Quer só pregar, só, vocês vão ver o que é trabalho na obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o missionário junto também. Não é só dar ordem, não. Tem, vai fazer junto também, em nome de Jesus. Então Jesus pega o missionário também. Aleluia. Amém, igreja? Então vamos orar para Jesus abençoar as ofertas em nome de Jesus. Vamos orar para Deus. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Jesus querido, Jesus bendito. Aleluia. Jesus maravilhoso. Eu creio, meu Deus, no milagre do Senhor. Na bênção de Jesus. Completa, meu Pai, na vida dos meus irmãos. Na vida das minhas irmãs. Ó Deus poderoso. Ó Deus, Criador do céu e da terra, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus poderoso, Deus Criador do céu e da terra, confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus, amém. Eu quero informar os irmãos. Informar os irmãos. Pode passar a salva que eu vou na informação. Pode passar. Quero informar os irmãos que agora nos sábados. Agora nos sábados. Vai ter um culto de oração aqui no sábado. Terá um culto de oração nos sábados. Com missionário. Com missionário. Então todo sábado de manhã o missionário vai estar aqui também. Sábado de manhã estará missionário. E depois. Depois. Que nós outros. Terminar, nós vamos sair para o evangelismo. Saldremos para o evangelismo. Nós vamos ficar só orando aqui na igreja. Seremos só orando. Vai orar, os irmãos vão orar, eu vou estar aqui também orando. Vamos estar orando. Vai começar pela manhã. Começará por la mañana. Enquanto as irmãs preparam a comida. Enquanto as irmãs preparam a comida. Lá na cozinha da nossa igreja. Allá en la cocina. As irmãs vão preparando a comida. Vão preparando la comida. Aí nós vamos sair para a evangelização. Vamos sair para a evangelização. Nós vamos. Vamos. Lá no centro de São Paulo. Allá en el centro de São Paulo. Vamos encher o caminhão de marmita, a caminhonete que eu tenho. La camioneta de marmitas. Vamos enchê-la de marmita na caminhonete da igreja. De tupper, e vamos de levar com os irmãos. E vamos levar os irmãos. Leva a caixa de som. La caja de sonido. E vamos pregar lá. E vamos a predicar. É, vamos ou não vamos, igreja? Vamos ou não, igreja? Fazer evangelização. Será evangelização? Então é assim. Isso assim. Vai ter uma divisão nos grupos. Uns grupos vão comigo para lá. Um grupo vai comigo para lá. Lá e outros continuam a evangelização que faz aqui. E outro vai ser evangelizando aqui. Não pode parar. Tem que pescar um pouco de alma aqui. O que Jesus falou para os seus apóstolos, para os seus discípulos? Que Jesus ligou vão de dois em dois, não foi? Vão de dois em dois, não foi? Mas não mandou só num lugar só. Mandou espalhar. Não só num lugar, mas é bíblico ou não é que eu estou fazendo? Bíblico ou não? Não adianta aquele monte de irmão com nós lá. Não só o monte de irmãos aí. Aí outro fica desguarnecido aqui. E outro queda desprotegido. Então Jesus ensinou o quê? Vão de dois em dois, em cidade em cidade, na região da Galileia. Não foi assim que Jesus ensinou? Foi assim, eu não queria. Então, mesma coisa aqui, no sábado tá de manhã aqui orando. Sábado de manhã aqui orando. Né? Vou selecionar alguns irmãos para ir comigo para lá. Selecionar meus irmãos para ir para lá. E alguns irmãos do evangelismo ficam aqui. E alguns irmãos do evangelismo ficam aqui. Aí depois né, vamos fazendo assim, aquela troca. Vamos assim, e todas as igrejas têm que estar fazendo isso. Eu tô cobrando. Das igrejas, toda a silêncio está eu vou começar a fiscalizar essas igrejas, eu mesmo, pegar o carro e vou fiscalizar. Começarei a fiscalizar, porque eu quero todas as igrejas fazendo isso, quero todas as igrejas fazendo isso, quero as igrejas que fazem de manhã evangelismo, quero que façam comida, quero que hagan comida, todas as igrejas, é a ordem de Deus através do missionário também, o missionário está falando, a ordem de parte de Deus, se eu ver, ó, só teve uma igreja, depois que eu falei isso, só teve uma igreja, lá no Rio Grande do Sul, o pastor Wesley que fez o que eu pedi, eu quero saber se esses irmãos estão fazendo isso, quero saber se os irmãos estão fazendo isso, pegar as marmitex, levar lá, sentar lá com os moradores de rua e levar a marmita para eles e pregar Jesus para eles. E pregar Jesus para eles. É uma ordem que eu estou dando para todas as igrejas fazer isso. As igrejas que não estiver fazendo isso vai sofrer disciplina. Vou trocar todo mundo. Ah, mas não tem, eu mando fechar. Não está servindo? Eu mando cerrar. Está só a placa lá? Igual muitas igrejas, só tem nome de amor aí, mas de amor não tem nada. Tem amor é o dinheiro. Esse amor é o dinheiro. Então eu exijo que todas as igrejas primitivas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, vai atrás das almas. Vai atrás das almas. Aí tem aqueles coração duro. Tem o coração duro. Amém. Amém. Só um minutinho. Aí tem aqueles coração do Emerson, você quer ficar ajudando esses homens aí? Isso aí, eles comem, está sustentando ladrão. Sustentando ladrão? Sustentando homem que sai para usar droga. Homem que sai para roubar as casas. Para roubar as casas. É eles e Deus, a minha parte eu estou fazendo. E parte eu estou fazendo. Eu vou fazer minha parte. Eu farei minha parte. Orar por eles. Orar por eles. Quando nós começamos a orar, o diabo começa a ser repreendido. O diabo começa a ser repreendido. Nas épocas dos grandes avivamentos que tinha. Por causa dos grandes avivamentos. Bares começou a ser fechado. Começava a ser cerrado. A criminalidade abaixou, por quê? Abaixou, não foi porque... autoridades que resolviam, não. Não foi a autoridade. Eram os homens de Deus saindo na rua, coração, pregação, fazendo esse trabalho. Jesus expulsa os demônios. Expulsa os demônios. Sim, igreja, é verdade. É verdade. Então nós vamos começar a fazer isso sábado que vem. Vamos fazer isso sábado que vem. Sexta-feira é o culto à noite. Viernes é culto na noite. Sábado que vem, consagração de manhã. Sábado, consagração da manhã. E não é consagração para 9 horas da manhã, não. Não é consagração... que todo mundo já dormiu, já, né? Tá bem descansado. Tem que estar aqui, ó. Não. Vamos estar aqui, ó. É 7 horas da manhã, já estão todo mundo aqui já orando. Vamos estar 7 horas da manhã aqui orando. É negócio de consagração 10 da manhã, 11 da manhã, irmãos. Da manhã, já da manhã. Já sai tomando café de casa. Tomar um café em casa. É, jejum é das 6 da manhã ao meio-dia. É de 1 das 6 da manhã ao meio-dia. As consagrações antigamente eram assim. Consagrações antes eram assim. Olha, irmãos, os irmãos mais antigos sabem como que era. Os irmãos mais antigos sabem como eu, era. Eu, quando saí para evangelização, irmãos. Eu ia sair para evangelizar, irmãos. É, olha, enquanto minha mãezinha ficava às vezes cozinhando em casa. Quando eu quedava com... saí muitas vezes sozinho com a cornetinha a pregar nas praças. Lá com meu parlante, sem casa. Nenhum real no bolso, com fome. Sem real. Sem nada, mas saía ali evangelizando, tinha que ficar com as pernas tremidas. Quedava com os sozinho. Solito. Só eu, o Pai e o Espírito Santo. Só eu, o Padre e o Espírito e Jesus. Santo. E Jesus. Né? Ali comigo e Deus operava. Aí Jesus operava. Aí Deus enviava um monte de alma para a igreja. Enviava almas para a igreja. Era uma benção tremenda essa época. Era uma bênção tremenda. E por que eu não vou continuar com esse trabalho? Por que não continuar esse trabalho? Quantos irmãos fez campanha por mim? Quantos fizeram campanha por mim? Para hoje Deus abençoar uma igreja. Para Deus abençoar. Pregação que eu passava uma luta tremenda. Depois de uma luta tremenda. Muitas vezes não deixava eu pregar, chegava lá tinha outro pregador. Não deixava predicar, havia outro predicador. É uma vez tive que pegar carona de longe. De carro de lejos. Um ônibus. Uma ajuda de lejos. Que nem a condução me ajudaram para me vir embora. Indiquei a passagem, me deram para ir. Irmãos que estão aqui hoje que presenciou isso. Irmãos que estão aqui presenciaram isso. Pedi carona de ônibus. Pedi ajuda. Chegar a dormir ônibus. Até na rua. Só ligar, oh, mas não tem como ir embora. Está dormindo na caia, não tem não como consegui ir dinheiro. E sem dinheiro. O que, é que eu fazia lá para a sede, porque eu era na região da Senda, ia lá para a sede a pé, ficava a noite inteira lá no santuário orando. E vai para você que era antiga, o antigo orando. Ministério. Ficava a noite inteira lá orando. A noite inteira orando. Aí algum irmão vinha até mim, me ajudava e eu vinha embora para casa. Mas não venia me ajudar e ia para casa. Está vendo, igreja? Está vendo, igreja? Mas olha o que Deus fez agora na minha vida. Vê o que Deus fez. E vem fazendo. E vem fazendo. Para a honra e glória de Deus, Deus provou que essa igreja é de Deus. Deus provou que essa igreja é de Deus. E vai cada dia mais pisar na cabeça de Satanás. Cada dia mais pisando na cabeça de Satanás. Mas para isso nós precisamos. Para isso precisamos. Fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Olha, irmão, Deus, o Espírito Santo usou uma serva dele para falar comigo. O Espírito Santo usou uma serva para cada vez que eu não venho. Cada fazer a obra de Deus. Que não vengo a ser a obra de como Deus. Nós temos que fazer aqui. Como temos que ser aqui. Fortalece os nossos e meus inimigos contra mim. Fortalece meus inimigos contra porque, mim. Porque, irmão, estou passando uma luta muito grande. Nós que estamos passando uma aqui luta nesse muito ministério, grande. Mas muito grande mesmo. Muito grande, sim. Quero que os irmãos orem muito por mim. Quero que orem por bastante mim. Por essa obra. Bastante por esta obra. O diabo. Diablo. Ele quer fazer com essa igreja a mesma coisa que ele fez com o antigo ministério. O mesmo que fez com o antigo ministério. Não quer explodir de fora para dentro. Não quer de fora para dentro. O diabo, o plano do diabo é destruir a igreja de dentro para fora. Quer destruir de dentro para fora. Mas o sangue de Jesus tem poder. A sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus. Glória. Então, meus irmãos, minhas irmãs. Então, irmãos e irmãs. Vamos continuar orando. Continuamos orando. E clamando a Deus. Clamando a Deus. E vamos fazer a obra do Senhor. Hagamos a obra do Senhor. Quero que os irmãos aí, muitos irmãos. Muitos irmãos. Não trabalham de sábado, está em casa. Trabalha de sábado, está em casa. Vocês podem vir de manhã, irmãos. Pode vir de manhã. E fazer. E a ser. Ó, essas marmitas que eu comprei aí, não foi com o dinheiro da igreja, não. Não foi com o dinheiro da igreja, não. Foi com o meu próprio dinheiro do meu trabalho, que eu trabalho, irmãos. Foi com o meu próprio dinheiro de trabalho. É, eu tenho uma microempresa, uma empresa que Deus comprou para mim. Eu tenho uma microempresa que Deus que mexe com jardinagem, limpeza, serviço. De limpiezas e serviços. É portaria. De porterias. Já há muito tempo. Já há muito tempo. Eu sempre trabalhei com essa área. E sempre trabalhei nessa área. É, mas porque Deus prosperou na minha vida. Deus prosperou na minha vida. Então eu compro essas marmitas, não vai. Ah, não é com o dinheiro da igreja, não. Não é com dinheiro dinheiro da igreja, né? Eu compro com meu próprio dinheiro mesmo, meu próprio bolso, eu gasto meu próprio bolso. Compro com meu próprio dinheiro. Para honra e glória de Deus. Para honra e glória de Deus. Os irmãos podem fazer a mesma coisa. Os irmãos podem fazer o mesmo. Mas o dinheiro da obra de Deus já é para isso mesmo. As igrejas que podem. As igrejas que podem. Fazer nos relatórios, separar uma quantia lá no relatório. Separar uma quantia. Os irmãos façam, os irmãos financeiros, viu? Né? Pega o dinheiro da obra de Deus aí, os irmãos financeiros, faz um relatório. Algum relatório, né? Separa aí umas 100 marmitex, 200 marmitex. Os irmãos cozinhar e fazer, não é para comprar, não, para fazer. É para ser. Compra lá e fala, irmão, compramos tal coisa, então isso, isso, alimento. Compramos todo e vamos fazer. E hagamos. E vamos fazer, e o que acontece? E que sucede? Tem alguns irmãos que têm carro nas cidades. Tem. Coloca as marmitex no isopor, no carro, e vai com os irmãos evangelizar, para num lugar onde tem. E ali os irmãos começam a pregar, igual nós estamos falando, pregar e entregar o folhetinho para eles, carimbado com o endereço da igreja. E começa a predicar quando ele foi tocar. Que Deus vai trazer. Sellado. E quando vim para a igreja, não quero nem igreja, irmãos com nojo das pessoas, não, viu? Não quero irmãos com nojo das pessoas. Tem pessoas que é só por Deus, que é com nojo, que isso aqui não tem que ter nojo, não. Eu quero ver vocês abraçando eles. Eu quero ver abraçando eles. Glória a Jesus. Viu, minha irmã, também, viu, irmã? Nossa irmã que vai para a África lá, viu, irmã? Irmã Silvia. Irmã Silvia. A irmã que vai lá para a África, hoje, meio de março. Que vai em março. Faz esse trabalho lá também, tá bom? Faz esse trabalho aí também. Juntar os irmãos lá, pegar as comidas, entregar para as pessoas necessitadas lá também. Entregar para os necessitados também. É, os irmãos vão entrando em contato com a irmã Marcela. A irmã Marcela passa para o pastor Carlos. E o pastor Carlos passa para mim. E passa para mim. Amém? Amém. Porque aqui na nossa igreja, irmão, nós não aceita ficar conversando irmã com irmão, não. Irmão tem que conversar com o irmão. Irmã tem que conversar com a irmã. E irmã com a irmã. Esse negócio de papinho, telefone com irmão, irmã, não dá certo, não. Isso de chat. Amém? Não é correto, não. Glória a Jesus. Glória então, a meus amados irmãos. Todos os amados irmãos. E assim que a obra de Deus cresce. Assim que a obra de Deus cresce. Vai ser uma bênção tremenda. Vai ser uma bênção tremenda. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Amém, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus bendiga a todos em nome de Jesus. Já fizeram as ofertas? Ensinam as ofrendas? Sim. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos, agora. Vamos orar, irmãos. Já temos todos os anúncios da obra de Deus, já oramos, já ungimos o povo. Ungimos o povo. Agora nós vamos, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos, irmãos. Apresentar uma criancinha, um anjinho de Deus aí tem para apresentar. Quem que é? Apresentar um ninho. Quem é o anjinho do Senhor? Aleluia. Vai lá, presbítero, apresenta eles lá. Vai lá. Vai lá, desce lá. Vamos apresentar eles em nome de Jesus. Traga eles aqui à frente. Olha lá, presbítero. Desce lá. Glória a Jesus. Em nome de... Vamos apresentar essas criancinhas. Seus ninhos. Que vão ser homens e mulheres de Deus nesse ministério. Homens e mulheres de Deus nesse ministério. Aleluia, glória a Deus. Vamos apresentar essas criancinhas em nome de Jesus. Vamos apresentar. Para Jesus continuar livrando. Olha, meus irmãos, a luta de Satanás está muito grande. Na quarta-feira vai começar outro jejum mundial da última hora. Deus revelou para mim para levantar uma campanha de jejum e oração a favor dos jovens e crianças. Que o demônio da besta, o demônio das músicas profanas, que faz apologia ao crime, à sexualidade, à prostituição, está tomando conta, destruindo a vida do jovem com o alcoolismo, com a luxúria satânica. Com luxúria satânica. Então Deus falou, meu servo, levante nas quartas-feiras o clamor do socorro de Jesus, aos jovens e crianças e adolescentes. Nós vamos fazer essa campanha de oração a favor das crianças, adolescentes e jovens, para Jesus resgatar eles e repreender esses demônios dessas músicas profanas. Desses jovens aí são usados pelo diabo, que compõe essas músicas satânicas, influenciando o crime, a prostituição, a bebedice, as drogas. Jesus vai jogar por terra esses demônios do nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Nós temos que orar para Jesus resgatar as crianças. Pode louvar a Deus com as palmas. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, irmãos ouvintes, todo o Brasil da Terra. Quarta-feira vai começar o clamor do jejum mundial. A favor dos jovens, adolescentes e crianças. Tudo que eu faço aqui, meus irmãos, é por revelação de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então vamos orar, apresentar essas criancinhas. Em nome de Jesus Cristo. Vamos apresentar em oração os presbíteros, vão ungir elas. Qual o nome das crianças? O nome das criancinhas, dos anjinhos de Deus. Micaele e Kennedy. Amém. Vamos apresentar eles agora. Ore por eles. Todos dando glória. Fecha os olhinhos, fecha, bebê. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor, está aqui a Micaele, o Eng, meu pai. Oh, meu Deus, abençoa essas criancinhas, Senhor. Estão apresentando na tua presença. Para que o Senhor, ó Deus, venha fazer a obra na vida dessas crianças. Livra ela do ataque eletrônico da besta, meu Pai. Da internet, das influências satânicas, dos influenciadores da internet que influenciam o mal. Ó, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, repreende esses demônios. Repreende esses demônios agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Do sangue de Jesus Cristo. Toda obra satânica, toda obra do diabo que se levanta contra as criancinhas, saia, Satanás. Saia em nome de Jesus Cristo. E confirma, ó Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé. Do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe, viu? Que Deus bendiga. Irmão, Deus abençoe essas crianças, estão ungidas para a honra e glória de Deus. Aleluia. Amém? Tem mais algum aviso aí, pastor? Tem mais algum aviso? Então, irmãos, vamos agora fazer o apelo. Vamos fazer a limitação. Quem é católico está em nosso meio? Católico no nosso meio. Que ouviu a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus. E quer passar a ser crente em Jesus Cristo? Ser crente em Jesus Cristo. Irmãos de outro ministério, quer passar a congregar conosco? Tem alguém? Quer passar a congregar conosco? Por isso que eu falo a vocês, irmãos. Vocês têm que trazer os católicos. Ninguém traz os católicos. Eu convoco os irmãos para trazer os católicos. Convoco os irmãos para trazer os católicos. E ninguém traz, né? Traz. Exigir também fazer visita nos lares. Queria ser visita nos lares. Para trazer os católicos para cá, principalmente nos domingos. Principalmente domingo. Muitas vezes estão vindo só nos outros cultos. Só nos outros cultos. Tem que trazer nos cultos com missionário também. Tem nos cultos com missionário também. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos. Vamos fazer agora a oração da fé. Oração da fé. E aqueles que vão aceitar Jesus a larga distância. Que vão aceitar. Fiquem em pé, igreja. Fiquem em pé. Que vão aceitar Jesus a larga distância. Aceitar a larga distância. Para que Jesus venha escrever o nome deles no livro da vida. E passar o seu nome. Todos dando glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, olha aqueles que estão aceitando Jesus, ó Pai, como seu único e suficiente Salvador, ajude eles, ó Deus, na unção do Senhor, no poder de Deus, na graça de Deus, no poder do teu Espírito Santo, Jesus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, escreve o nome deles no livro da vida, e sela, ó Deus, com teu sangue, ó Pai, ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, também, ó Deus, leva-nos em paz para o nosso lar, para nossa casa, Senhor, confirmando, Deus, a benção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Todos receberão unção com óleo, né? Então, irmãos, Deus, Jesus está muito triste com algumas situações aqui na igreja. Jesus está triste com situações. Tem irmãos que já receberam a unção com óleo com os presbíteros. Irmãos que já receberam e vem até o missionário para pedir oração. Para pedir oração. E Jesus falou comigo, está vendo, meu servo? Está vendo, meu servo? Eu estou triste com essa situação. Estou triste com essa situação. Os meus pequeninos servem também, como você é pequenino. Eu servos. Uso eles também. Eu uso eles. Não estão crendo na oração dos meus servos e vindo até você. Eu não vou abençoar. Não vou abençoar. Então, meus irmãos, irmãos, sem contar que isso é uma falta de ética com a igreja, com os presbíteros. Com os presbíteros. Vocês já receberam um são com óleo, foram abençoados por esses homens de Deus. Foram abençoados através e depois que receber oração de novo, um são com óleo de novo. Não pode. Não pode. Amém, meus irmãos? Amém, então todos receberão som com óleo. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus lhe bendiga em nome Amém? De Jesus. Amém. Quem tem a paz de Jesus Cristo? Ah! E a... Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vão com Deus, meus irmãos.